Ti, Senhor, confio, não serei confundido. Livra-me na tua justiça. Oh, escuta meu clamor, tua fortaleza é meu abrigo. Em ti encontro paz, eu tenho meu valor. Tu és minha rocha, minha esperança. Desde a mocidade em ti eu vou confiar. Sustentado em teus braços, não há mais cobrança. Canta minha alma, teu louvor vai exaltar. Ó Deus, não me desampares, na velhice não me deixes. Meus inimigos se levantam, mas em ti eu vou descansar. Que sejam confundidos, que a dor desapareça. Em cada lágrima tua luz vai brilhar. Tu és minha rocha, minha esperança. Desde a mocidade em ti eu vou confiar. Sustentado em teus braços, não há mais cobrança. Canta minha alma, teu louvor vai exaltar. Farei menção da tua justiça, anunciarei tua força a cada geração. Pois tu, Senhor, és grande em misericórdia, e em cada aflição és minha salvação. Desde a mocidade em ti eu vou confiar. Sustentado em teus braços, não há mais cobrança. Canta minha alma, teu louvor vai exaltar. Encha-se minha boca do teu louvor, e que minha vida tristeza.